todo dolorido por fora e por dentro. Aqui tortura tem o nome de depoimento. Adivinha quem me visita fim de semana? Quem eu amo sem ter levado pra cama? Quem? Domingo passado realizou meu desejo, nosso primeiro beijo. Paguei o que devia pra justiça do homem, pro verdadeiro juiz. Meu pecado foi ontem, a geração de dependentes foram meus clientes. Presos, mortos, agonia pros parentes. Lembrei na hora do meu antigo vizinho, sem contato 11 anos fora, mas sem o caminho. Trêmulo, bate palmas. Entrei, tomei café, me emocionei com a humildade. Morei anos aqui e nunca notei isso. Vegetei anos aqui, eu era um morto-vivo. Demorei, mas perguntei pelo Fábio. Internado numa casa de recuperação de drogados. Só não desmoronei porque já estava preparado. Diferente, agora me sinto culpado. A semana toda passei agoniado. Lá estava eu, madrugada de sábado. O encontrei no jardim, aguando as plantas. Ali mesmo tivemos uma conversa franca. Ali mesmo ensopei minha camisa branca. Me senti aliviado, tirei o nó da garganta. A violência com atitude impensada gera. Não sou mais ela entre a ganância e a capela. É, o Fábio é gerente hoje na fábrica de panela. Também é padrinho da minha filha mais nova, a Gabriela. E escapei, estou aqui e só pra concluir. Relatos como o meu são milhares aí. Faço parte de uma história que nunca se encerra. E até aqui, o amor venceu a guerra. O amor venceu a guerra. Só o amor, só o amor. O amor venceu a guerra. Que lindo, que lindo. O amor, que grande dia. O amor venceu a guerra. Só o amor, só o amor. Chega, rapadura! Chega aqui, rapaz! É pra todos vocês, simbolizando a união entre o hip hop e a favela. O hip hop e o povo brasileiro. GOG, Rapadura, DJ Thiago, Lindomar 3L, Léo Cabral, Ariel, e por que não todos vocês? Eu vou ali rapidinho, rapadura. Segura meu microfone que eu tenho um grande encontro agora. Deixa aqui comigo, é melhor. Dona Sebastiana, por tudo que a senhora representa, não só pra mim, mas pra seus filhos, pros seus amigos. Muito obrigado, minha mãe. Se alguém me admira, eu tenho que admirar você também. Te amo. E essa é pra ela. Quem irá dizer que não existe razão?